this world has made you sad. Some people can be bad. The things they do, the things they say. People, baby, I'll wipe away those bitter tears. I'll chase away those restless fears. I'll turn your blue skies into gray. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry now? Baby, down I turn to you, and you make sense of what I do. I know it isn't hard to say, but baby, just when this world seems mean and cold, our love comes shining red and gold. All the rest is by the way. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry sorry now? Why worry now? Sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. You don't have to judge it to know. Meu amor,

Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Encontro Central, um encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus eternos namorados, meus queridos apaixonados, estou voltando, começando mais uma hora de programa, aqui, o programa mais romântico deste país, o programa que toca os seus sentimentos de uma forma, assim, muito especial. No ar, o Encontro Central. Nesta segunda hora, a gente começa trazendo para você a mais bonita tradução desta noite, para você se amar e se apaixonar. Aqui é o nosso Encontro Central. Chegou a hora da nossa tradução. As mais lindas traduções. Encontro Central. Oceanos nos separam dia após dia, e eu lentamente insano. Eu ouço sua voz na linha, mas isso não acaba minha dor. Se eu nunca te vejo ao meu lado, como podemos dizer para sempre? Onde quer que vá, faça o que fizer, estarei bem aqui esperando por você. Custe o que custar, ou como meu coração se parte, eu estarei bem aqui esperando por você. Eu dei por certo todas as vezes que pensava suportar de alguma forma. Eu ouço risos, eu provo as lágrimas, mas eu não posso chegar perto de você agora. Oh, você não consegue ver isso, querida. Você me deixa louco. Onde quer que vá, faça o que fizer, estarei bem aqui esperando por você. Custe o que custar, ou como meu coração se parte, eu estarei bem aqui esperando por você. Me pergunto como poderemos sobreviver a este romance. Mas se afinal eu estou com você, eu vou aproveitar a chance. Você não consegue ver isso, querida? Você me deixa louco. Onde quer que vá, faça o que fizer, estarei bem aqui esperando por você. Custe o que custar, ou como meu coração se parte, eu estarei bem aqui